Espação Oscar Russo, uniforme, contato radar, 62 milhas norte do Rio de Salvador. Voe na proa da posição do... Voe na proa do Alagoinha, 47 agora bom, reporte proa para descida. vai seguir um aerocomandante. É o setor oeste do campo, passando agora nível 070 em descida, com 250 de ground speed. Reduza conforme carta, chinamento 326. Confirma a posição próxima? Em relação ao senhor, posição de 11 horas, 2, 4 milhas, rumo leste, passando 6.500 pés em descida. 7.630, o traço prossegue para o lugar. Afirmativo. Solicita a NS Whisky 6326. 6326, programa NS Whisky a partir de Serra Vida 368. Após a posição estática, para Serra Vida 368 para início do Whisky, pode ser? Afirma, Serra Vida 368, 632. Funcionando a 326, a presente tensão tem a 4.000 saída, ajuste 1.0 no 5, cancelada a restrição de altitude em TAP. 4.000 no 5, cancelada a restrição de altitude em TAP, minha vida bem. Aqui o Leão, robô, está presente no poder do motor, que se facilitar, vai ser terceira posição do 7, eu poderia falar que alta da presente. Então entendo que o senhor cancela o plano de instrumento para sair de Serrada? Se facilitar aí. Então, eles mantêm 1.500 pés, a lixa de altitude permanece no 015. Pela proa da Seasa, reporte avistar no campo, como é o meu voo. Como é o voo, proa da Seasa, graças. O Oceané 6326, eles mantêm a 410, autorizado o procedimento de LS Whisky, a partir de Serra Vista 368, reporte passando 368 na final. Serra Vista 368, autorizado a LS Whisky, reportará passando 6326, Oceané. Vamos passar, descer na 142, a saída Puca, Caju, Francisco. 142, contato na decolagem, subia a saída Puca para o nível de voo 350. Após Jamo, voo direto no Fox 018. Afirmativo, 350, Puca, para Jamo, Rio Fox 087, no Rio Rodeiro. Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6321, está próximo do ponto de espera da 10 e pronto. Certo, ajuste altímetro 1095. 90 graus, 089. Autorizando a sinal de decolagem 10, o Chanel 6321. Mike, por alto, o paciente mantenha-se em condições visuais 500 pés, reporte a questão no local de pouso. Sul, você ainda tem condições de agilizar o alinhamento de decolagem de mediante? O Eco Sul November, após decolagem, mantenha a proa, mantendo 1.000 pés. Escuta, controle, tranquila. Programe uma esfera visual na posição Seasa devido a tráfego transportando em termos da pista 35. Papa Alfa 31 vai decolar da 35, mantendo 1.000 pés. A torre solicita que o senhor mantenha 2.000 pés em esfera visual na posição Seasa. Eu vejo, vai bater na Seasa, onde é o meu voo. Qual é o tráfego, nossa posição, 2 horas, senhor? Se quer na casa abaixo? Afirmo, é o aerocomando que eu lhe informei previamente, está em regra de voo visual, prosseguindo com a pista 17, não interfere na sua aproximação. Complete a LS Whisky, 6326, reporte passando Serra Vita 366. Ok, passou 368 agora, Serra Vita 366, você está com o Ziquel do 6320. Obrigado. Faz pergunta de 4 segundos. Papatango, Oscar Golf e Uniforme. Autorizado chegar a moto, se mantém a 4.003, ajustando a 095. Estabilizado em 6590, vai passar a chave 6326, 2611. 6326, complete a aproximação, chame em torre em 1995, boa tarde. 295, boa tarde. Mantenha 2.006, o tráfego previamente formado, decolou da 35, mantém 1.006, sua posição de 1 hora 3 milhas rumo norte, Papa Alfa 3.11. O meu gol, se dá certo, está visual ao contrário. Segundo 90, mantenha 1.006, tráfego chegou 9 horas, 2 milhas rumo leste, mantém 2.006, 1 aero comando 90. Mantenha 2.006, chame Torre Salvador em 1.18.95, boa tarde. 2.85, meu Golf, é. Formação de tráfego, a sua esquerda um Alfa Charlie 90, mantendo no 1.510 sem interferência. E um tráfego adicional também à esquerda, um Papa Alfa 3.1, mantendo no 1.010, se afastando com o controlador litoral norte sem interferência. 732 esquerdo, macro gráfico, 6326, agora. Sendo o Romeu Golf, está mantendo 2000, sobre a SEASA, o Romeu Golf. O Romeu Golf no vertical da SEASA, inicia um 360 com curva pela esquerda, reporta a reintercepção na final da 17. Reportar a reintercepção na final da 17, com curva pela esquerda, o Romeu Golf. Pode descer para 1500. 08. Com 1.0, lado 7, autorizado nível 1.0.0. Estado, com autorizado 1.0, vento 1.0 graus, 0.99. E pode com 1.0, 95, 63, 26, 9.0. Azul 4048, boa tarde, eu sigo na descida, reporte cruzando nível de voo 1.0. Xadarme é 1.42, chame centro Recife, 1.22.85, alterno 1.22.45, boa tarde. Boa tarde, 1.25.25.45. Pode passar, eu vou chamar a 3.26. Foi bem. Eu vou mandar o meu golfo sinal no 7, agora tirando o seu de curva. Eu vou, feliz, aguarda. Eu sou o Lazer, meu controle. Realmente mantenha 3.06, aguarde para prosseguir na autorizado em nível de voo 090. Levou o sinal no 7 da estrada. Tráfego avistado, pouso autorizado, 1.7, vento 1.0 graus, 0.99. Eu vou fazer no 7, Romeu Golf. Hoje é 6.326, solo 5.0. 1.097, isso mantém nível de voo 080. 0.09. O vento está 1.80 graus, 0.99. 1097 mantém a 080, aguarde para prosseguir na descida. Gente, eu sou o Luiz Fon, prossegui na descida 4003, ajuste a altimetro 10 no 5. Azul 4048, já está cancelando o instrumento? Afirma, 4048, cancelado o instrumento, segue com o instrumento. Sim, pode ver o instrumento cancelado no 753, serviço radar encerrado, 54 milhas noroeste do Salvador, prosseguir na descida em condições visuais. A 27 milhas, chame a Rádio de Santana, 1031, decimal 3, boa tarde, com a voz, 4048. Confiado, já encontrado pela lateral. Rádio, muito obrigado. 1097, mantém a 2000 pés, cancelado as restrições de altitude na chegada BOF. Ajuste altímetro no 015. Autorizado final do IAGS X-Pay para a pista no 0, reposto no curso localizado. 2015, sem restrição, 2107. X-Pay, submantém a nível de voo no 05. 321, chame centro do Recife, 12, meio decimal 0, alterna no 2278, boa tarde. 260, 228, Oceané 6321, obrigado, boa tarde. Secundário 128, decimal 8. Ah, 288, obrigado. 1097, foi direto posição B, lá, repórter no curso localizado. Manda o dono. Ok, você informe tráfego que ultrapassou, agora a posição de 12 horas 4 milhas, lugar no M700 Space, 1877-800. Que isso? Golf, confirme por gentileza, está com algum problema? Não, gente, eu entendi você falando aqui na família que o motor direito cortou. Gente. Tudo uniforme? Cancelada a restrição de altitude na posição pelo decimal tem a 3.000 pés, ajuste a 015. Autorizar 3.000 na 015, chama o controle instalador na 20.8. 208, 2.2, 3.1. Bruce, ali Mike, aguarde para a decolagem. Controle Salvador, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, sua via saída Momo para nível de voo 180. Gente, via saída para 180. Confirme a instalação da restrição de 3.000 pés. Cancelada a restrição de altitude na subida Momo. Obrigado, então PC da Momo, acessão 80, 2231. Livre. Juru Charlie Mike, decolagem autorizada, pista 17, o vento 190 graus, aeronave. Salvador, a senhora é 3, pode salvar. Eu chamei 635, que eu chamada com a torre. Ah, pode ser a próxima. Chama 6315, mantém a ponte, espera. Mantém a ponte. Chama 6315, decola de mediante? Ah, foi ela. Chama 6315, estou autorizado. Aliás, decola a pista 1-0, 1-0 graus, 0-9. Além da cola de mediante, o 6315. Juru Charlie 7, controle Salvador, 20, decimal 8. 208, Mike. Confirme, Thiago, patrão. 1097, controle Salvador, em 198, decimal 95, boa tarde. 295, por favor. Até o 1815. Salvador, vou 07. Vou 1017, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, o ajuste altímetro 1015, formação de tráfego, a sua direita decolou da pista auxiliar, pista 17, o RV10 sem interferência. Check, tráfego, vai dar para livre, 1017. Tivela 3147, estação de estimação nível de voo 050, via chegada com mais de 1, no ajuste de altímetro 1015. Lulu, Thiago e Mike, tem condições de lá direto de chão? Vou direto Serra Índia para Provence, a gente também submetém a 2500 pés, 025. 07 de estágio, pouso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Corrigou 2097, está pronto, visual coronel da companhia na curta. 05, boa tarde, completa o modelo na decolagem, sua via saída salvo 1 para o nível de voo 380. Via salvo 1, 380, foi demora, beleza? Sua via saída na 315. Via, é. Trame Salvador, agora, boa tarde, 0140, 340, 0140, 0140. 9501, acena de pressão, dessa via chegada a Bonfi a 4000 pés, ajuste altímetro 1015. Via Bonfi a 4015, 9501. Você fala assim que a pista estiver liberada? Ah, por favor, bom. Após a aeronave da companhia na curta ali, mantém pista 10. Ali mantém, 1201. Salvo. Certo, salvo, da 315, obrigado. Salvador, passarelo 2230, próxima ponte de espera, pronto, da 10, sente o tráfego da Gol. Sente, passarelo 2230, mantém o ponto de espera, passarelo 10. Mantém. Gol 1097. Solo ao 1800, libere primeiro direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Livre, chama o solo em 19, gol 097. Salvador, boa tarde, vai matar o Oscar, vou pedir forte. Muito obrigado pela informação, vamos reportar na 314. Para nós aqui está lindo, mas eu vou reforçar para o lugar. Vai desviar a esquerda para o A205 por 20 minutos da formação na zona fria. Gente, após desvio, os 9501 vem na cor da posição BOF. Após desvio, BOF na zona fria. É tudo na tela de controle? Depois aí, descer para a gente ver. Solo 850, pouso grátis, tudo mantém nível 105, reporte nivelado. Controle 3231, passarelo do voo direto no ATAP. Controle 2231, voo direto no ATAP. Grato, 31. Eu prefiro inicialmente com a 314, aguarde. Eu percebo, Passos, final da Lanterna. Receba autorizado, pousão no zero, vou uniforme. 208, boa tarde, contato no radar na decolagem, Tupavia projeção voando para nível de voo 240. Projeção voando para 240, boa tarde. Tem possibilidade valida? Negativo, mas tem perfil da subida. Pois é. Ajuste altímetro no 0 no 5, reporte no curso localizador. Sim, para 2000, tá ligado? Prosseguimento de inércia, reportado um curso estabilizado, o acelerador é 3 na 4. Vai direto Barreiros. Vai direto Barreiros, 2231 grato. Ah, desculpa, 2230. Passareiro 2231, foi na proa de Barreiras. Direto Barreiras 2231. Passareiro 2230, mantém a proa de Elefa. Mantendo a proa de Elefa, 2230, desculpa. Nada. 2017, chance centro Recife, em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 35, etc. 260, 28, 35, obrigado, Lotar. Como é que tem que inicialmente manter a posição, é várias instruções? Mantenha as condições visuais, 510, reporte na farol de Itapuã, Austin Campo. Circular 08, chama o controle instalador no 2008. É, 208, gente. 1-2-5-6, ponto de espera, próxima, boa tarde. 1-2-5-6, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha 8-5-6. Controle azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via saída de São Juan, para nível de voo 360. Via São Juan 360. São Romeu, Charlie Alfa, Fox Trot, prossiga. Mantendo a proa magnética 35.000, está na radial 35.000, confia. Agora sim, ciente. Mantenha as condições visuais, acione o código da fonda 0231. 0231, reporte 20 milhas fora. China Salvador? Autorizado alinhar e decolar pistão 0101-0089. Livre alinhar e decolar da pistão. Após decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Afino, Fox Mike Tango, decolagem da pista 17 autorizado, vento 180 graus 099, confirmando. Mantenha a proa até 3.000 pés e mantenha a altitude de 3.000 pés. Boa tarde, essa é a estação dessa via chegada bom mais de 1 para o nível de voo 080. Ajuste altímetro no 015. 1, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, com o controle de Salvador, vamos 256. 2198. Chega 63, 142, Salvador, 118, pessoal 95. 1895, chega 63, 14. E Serra Lima está avistando o farol de Itapuã. 4 para 7, 104, continua aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro 1015. Ela vai subir, mantenha o nível de voo 280. Mantenha a separação visual com este tráfego e chame agora a Torre Salvador em 1118, decimal 95, boa tarde. Boa tarde, estou em 118.95, no que quer estar com o tráfego. Controle Salvador, boa noite, 563, meu caro. Controle, estamos contato com o Dr. Fernando Marco, vamos lá em contato com o voo 370. 710, restrita 3.10, na prova de decolagem. 370, na saída Puca, agora 256. Tudo mantém a 370 via saída Puca. 370, na saída Puca, agora 256. Foxtrot Maxango, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 280. Após 3 mil pés, curva à esquerda, na proa da posição Momo. Ascensão ao 280, após 3 mil pés, curva à esquerda, na proa de Momo, papai, meu Fox Maxango. Fox Mike Tango, qual é o melhor de subida aqui em breve? 2 mil pés, senhor, agora no momento. Até que nível? Pode manter até uma centena. E agradeço se puder manter até uma centena. Fox Mike Tango. Fox Mike Tango. Passarelo 2830, chefe centro Recife, 126, décima 0, alterna 128, décima 8, boa tarde. 288, 233, só não tá atrás. Gente, o Thiago só tem um reporte solo controlado em Rimar, o vento 160 graus, 09 nós. Vou cortar a final da Rimar, tá? Dito que no Delta autorizado em ingresso pista 17, chamei a de pronto. Brasil 4462. Azul 4462, acione a estação nessa via chegada, mantenha a proa Bomed, intercepta a chegada Bomed 1. Naquela posição, isso mantém a nível de voo 090. Charlie Alpha Fox, prossiga, 2442. Pela provenciada, reforçada, Charlie Alpha Fox. 4462, copiou o controle? Romeu, a gente mantém o 0 na próxima volta. Azul 4462, desse mantém a nível de voo 090, proa da posição Bomed, qual a velocidade indicada? Foi na proa de Itap. Qual a intenção de pouso é a carteira 35? Autorizado, positivo. Gente, mantenha-se e espera na vertical do farol de Itapuã, com curvas pela direita, aguarde instruções para efetuar o pouso carteira 35. Circulando Itapuã, tudo certo. Ruxané 6314, solo 15, libere primeiro direito, chama o solo Salvador no 2 anos, ultimar o 9. 2 anos, 9 direito, o azul 90, corrigindo, 9501, o vento de 1.0 graus, 089, ajuste de altímetro 1.015, pouso autorizado, pista 1.0. Segundo pouso, pista 1.0, 1.0501. Azul 9501, informação de tráfego à sua direita, informa um Bravo Hotel 29, o helicóptero mantendo 500 pés na vertical do farol de Itapuã, sem interferência. A gente vai ficar atento ao tráfego do nosso segurando. Tá, outra final da Rimar, Sra. Fatão. Sra. Fatão, reporte solo controlado em Rimar, o vento Salvador 170 graus, 099. Vai botar na solo controlada, tá? Polo 256, chame centro Recife, 12085, alterna 12545, tá? 265-2545, centro Recife, ligado com a voz, 12560. Polo 620, desse mantém a nível de voo 050. Inferior da saída Arbor 1. Deixa eu olhar para a nossa direção interior. Gente, Represente frequência de sua coordenação própria, vou voar de regresso com a troca de espécie de controle da região. Informação de voo e alerta. Monitora as frequências do centro Recife, 1260, alterno 1288, boa tarde. Final da UNAS, corrigindo, afastado do eixo de decolagem da pista 17, informa o Papa Alfa Tango 4 que decolará da pista, mantendo a proa até 3 mil pés. Gente, pista Lima, 360, qual é o Sapão? Boa tarde, é o bom dia da Jato. Pista número 0, pista para 3 mil pés, Jorge Chama 0, 15, vem na proa de Duna para a final do ILS. 3.015 Dona. Salvador, Azul 4432. E 4432, para retrasar a torcida para o nível 050. Preciso de 2.050, Azul 4432. Salva Maradiano para o nível de voo 100. Reduz a velocidade indicada para 2.509. João, contrato do posto de colagem. O número 20 está autorizado a final do ILS 3, deixa para 2 mil pés e forma estabilizada. Pode usar a portaria. Ajuste em Salvador, no 095. Sua leva Fox Controle. Sua posição, por gentileza. Seu transforma, eu recebo nem modo alto nem charge. Mais um ponte na vertical da Ceasa, ela está no campo. Papai Romeu, Charlie Alfa Fox. Chino Serra Lima, apenas para informações de tráfego novamente, informe o CAT 4 decolando da pista 17. 7, circulando 500 pés. Azul 4462, vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas, 4 milhas, cruzando nível 060 em dúvida para 2 mil pés, um Boeing 7787. Fala visual, Azul 4462, do céu. Solo ao 19 de 10, primeiro direito, chamo solo ao cidadão, no 21 do final 9. Gente, 219, primeiro direito, nosso cidadão. Estamos retroutilizados, decolou 2-0, confirmando, mantenha a proa até 3 mil pés e mantenha na restrição inferior da saída água, chame o controle salvador em 120 decimal 8. Mantenha a proa até 3 mil, vai manter a restrição inferior, vai chamar o controle 208, retroutilizado. Calcão, Alfa Fox, Alfa Fox, chame o controle salvador, 118 decimal 9. Já na aproximação para a pista 35, aguarde a autorização de pouso, Quinta Lima. Quinta Lima, agora uma final da Jéssica. 1-8-4, decolagem autorizada, pista 0, 021, 70, 099. Oi, eu sou Paulo, eu sou Alfa Fox. Qual o meu tchau Alfa Fox, prossiga? Passou encerrada, só tentando conseguir para 4-3, Salvador, só. Consegue reportar no trabalho do norte da torre, o Charlie Alfa Foxtrot? Charlie Alfa Foxtrot, qual da torre, tá visão com a Laura, que ela tá no 7 também, Foxtrot e Jota. Seguinte, informação, helicóptero prosseguindo para a final da 3-5. Foxtrot, Oscar Golf Sierra, aguarde para o cruzamento da pista. 0-5, descendo para 3.006. Mantendo a presente proa e limitado pela 280 foto, o azul 442. Oito espaço, decolar 21, chama o controle de salvador no 20.8. Vitor, Kilo Delta, mantém 3 mil pés e 3 horas de água. Vai dar, vou 3 mil, letra de olhada. Quanto 834. São 3172, esse mapeia nível de voo 050, chame final Salvador 119, décima 8, boa tarde. Descendo 050, vai chamar 19, obrigado, boa tarde, já 3172. Salvador, boa noite, 84.2000. São 884, contato, radar na decolagem, sua via Cedar Pulca para o nível de voo 230. 3050, projetado. 3172, você mantém o nível de voo 050, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 050, reduzindo a 2209, 3132. Só 3, seu Serra Rafa. Valeu, Brilho, já livrou pela Safá, 35, falou o seu Serra Lima. Afirmo que o Serra Lima, considere solo aos 23, seu Renato ficou feliz. Tarefa Fox autorizado, aproximação direto para o Pad 3, evite o sobrevoo de aeronave, chame o sol controlado, vento 180 graus, 099. Evite o sol autorizado, chame o sol controlado, Fox. Informe que a posição será 07 no Pad 3. 07, Fox. O Oscar Golf Uniforme autorizado cruzamento da pista via Papá, é passei. Olá, limite 280, descida 050, tá 3972. 220, sopa noite 40 minutos. 3397, apoio de Zio, próxima avaliação na folha, pelo site, pelo. 6-6, aí, como número 2 na aproximação, nessa ponte, essa é o localizador, ainda descida para 3 mil pés. Falei do 2230, chame centro Recife, chama 26 decimal 0, alternamos 28 decimal 8, boa tarde. 260-288-2230, boa tarde. 2 completa redução para 1809, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. É, reduzindo para 1809, e nessa proa autorizado o localizador, o azul 442. 25 de grau de speed. Tem 4462, reduza para aproximação, tráfego informado 5 milhas à sua frente. 4462, reduzindo para mínima 1060. Eu no 620, completa final do procedimento, mantém o chamicado até a marca do externo e chama aqui em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1815, boa tarde. 118, decimal 95. 95, será? Diminuiu o atraso. Aguarde. Deixa para 2 mil pés, reduza para a aproximação. Está autorizado o final do procedimento. Reduzindo para a nossa mínima, azul 442. 3172, mantém 050. 3172, deixa para 3200, o azul chama 095, ainda mantém a proa, aguarda até o final para o localizador. 3100, 095, mantém a proa, até 3172. Positivo esquerda 000, caso de falha, o cruzado é 2900 de rodô, prossegue para o pouso geral na nossa esquerda, agora com 190 a mais. Tente virar, tudo isso mantém a nível de voo 060. 060. Vitor, Kilo Delta, tudo mantém a nível de voo 050. 050, Vitor, Kilo Delta. Para mais 970, informa o tráfego. 2 horas, 7 milhas, rumo oeste. Livrando 3 mil pés para 5 mil pés, um papo alfa, tango 4. Gente, não tem tráfego de 7. Vitor, Kilo Delta, informa o tráfego. 11 horas 5 milhas no norte, cruzando uma centena em descida, log 7374 centro. Certo, é o vídeo que eu dava. Na curta final em Mar? Na curta da Mar, a Cotará, a Célia Rocó. Ok, Salvador, 118 decimal 95. 118 decimal 95, firma? Firma, 1895. Azul, 4400. Serena 95, decimal 45. 50, está autorizando a final do ILS, deixa para 2 mil pés. 3150, 2 mil pés autorizado ILS, tá? 3172. 5, vou na prova, estou falando do lado. Na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 0.05. 0.05, aguardando autorização de pouso, azul 4462. Nesse redução para a aproximação, vai seguir tráfego 612 de milhas à frente, o Embraer 90 da Jô. Sim, reduzindo, 3.072. Apesar do final do ILS, pistão 0, reporte estabilizado. Direita 0, se fizer nessa posição autorizada, será o 9.970. 10.0, 180 mais. Então, aqui no Delta, quanto possível, o estimado de pouso, ponto pode ficar só de velho. Basta a gente solicitar o 08 na empanheira final, tchau. Estimado de pouso, 9.970, 80 cuidados. Dito aqui no Delta, plano de instrumento cancelado 928, sua plateia 2085. Qual que é o estimado de pouso? 9900, vem para o seu lugar. 9900, afirma, o redator de Donata, autorizado final do ILS X-ray para a pista 10, reporte localizador, formato 36. Tá, 3 anos, 7 72. Torres, 099, aceitaram? Serão 970, continue a aproximação, abate autorização de pouso, ajuste altímetro 1095. Contigo, continue a aproximação, aguardando a autorização 970. Tinha 627, alguém mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras, aguardando apenas a pista livre. Sideral 9970, pouso autorizado por 1-0, Ventura 60 graus, 629. Lembra o pouso 9970? Retirei 6267, decolou 35, chamo o controle Salvador, 20, decimal 8. 308, obrigado, bom, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, retirei 6267, decolou na Mimo 9. Chama 27, contato radar na decolagem, suba via, saída São João para nível 380. Via São João, 380, 6227. 367, redução para 190, noite. Reduzindo, 337, redução. Mike Eco Zulu para acionamento?